ciclo no 5, solo 09, direita na minha escuta, Alfa e repórter Isa Taxi Kilo. Azul 4209, de decolagem 120 com 10. Sol Salvador 355, ONU 5, livrou via Delta. Gente, mantenha antes daquilo o estacionamento no pátio 3, porém o coronel aí, o 767, tá no push. Se tiver condições de ingressar no pátio 3 sem interferir no push do mesmo, tá autorizado. Ah, temos condições totais. Eu quero 76, pedi pro amigo do antes chegar um pouquinho, tá bastante pra gente passar aqui, por favor. Antes 5, 6, 7. Hello, 7. Taxi a little bit, straight ahead, please. Pato 209, decolar 211, controle 0935, bom voo. 0935, bom trabalho. Controle azul 4209. Boa noite, 4209, contato radar na decolagem, suba 360, Seribel. Adael, poderia voar diretaço, Adael? Alteração José com 3 a bordo. Porta no ponto antes com ponto de espera, o ajuste 1-0 no 4. Ok, parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, 18,6, ata 8443. Isso, ponto de espera nesta, já portando pronto. Certo. 2-6-0-3-3-2-5, grátis, 3-0-3 da UCHA, né? After we roll the thing, line up .305, decolado 214, controle 3935, bom voo. 0935, obrigado. Controle 3305. 3305, contato radar na decolagem, chuva 330, telha Puka. 330 Puka, tá 330. 597, wind is 120 degrees with 9 knots, clear takeoff. Antena pronta, 743. Sim, Zé, você mantém a posição? Tá dando um chamamento de perfil. Mantém a posição, ele faz um. Sim, quanto à aproximação e forma de fechadeira, hein? Paulo, Salvador, tá na escuta? Tá chamando? É, é. Boa viagem. Vamos pegar uma encomenda aqui? Tô estando, tô estando. Eia, 3178. 26, boa noite, boa noite, 3178. Bem. Morning 816, call now control departure, frequency 119.35. 16 and 119.35, thank you so much, sir. Bye bye. Chamando? Tá na escuta do solo? Opa, tem ó, quem pega aqui, uma encomendazinha aqui? Que? Já aparece alguém aqui pra pegar, foi B05. Tranquilo. Divifo 120 com 10. Divifo 10, 3177. Rápido após o airbus na aproximação ali, mantém. Após o airbus ali, mantém. 84 para frente. Prossiga. Tem muito ainda sobrando? Ela separou aqui, meia dúzia, eu acho. Tá ok então. Gato. Tem 178, Solas 19, direita, taxa me escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 08, estou bem-vindo. Via Alfa, Juliette, portão 8, 3178, obrigado. Base 8443, pista liberada, decolagem autorizada, 120 por 11. Ok, decolagem autorizada, pista 908443. Tá, 3305, chame agora o centro Recife, 12545, alterno 2085. 2545, mesmo Recife, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, apta 8443, comandante 2000, Nadael, atendendo para 3800. O ABS 8443, contato radar na decolagem, suba 380, saída da EL. Ok, iniciando curva direita presente, 380 da EL. Utilizaria o apto da presente a proa da EO Oleda? Direto Oleda está livre, 8443. Direto Oleda está livre, 8443. Direto Oleda, 8443. O avião que você não escuta? Tem um controlador nosso aí, próximo à aeronave. Tá. Já recebeu mesmo? Acho que ele tá ali embaixo. Pode pedir pra subir pelo finger ali, ó, pela escada. Five 8 7, contact now Recife Center on 13325, backup 125.1. Roger, server, Recife Center and frequency 133.25 and 25.1. Thank you so much, sir. Hello. Delta 8443, chama agora Centro Recife, 13325, Berna 1251. 13325, 251, uma boa. Boa. Informação Alfa. 074, só um minuto, Guarulhos, você não me escuta. Na escuta, 074. Salvador, boa noite, Chanel 6224, da autorização para o Araca Vida. Negativo, Renato. 6224, chame 686, por favor. 686. Quatro, Aracaju, 190, aprovado, só um minutinho para a autorização, subir a PUCA. 190, PUCA, aguardando o ponto 6224. Uno 074 para cópia. Guarulhos 360 aprovado, rota Pizuru 21, decolado 10, curva pela direita, no perfil da Arbor Elefa, interceptor vista, é compondo. 55 no meia transponder, conteúdo 6935. Tá bom, por favor? Ah, posso sim. Guarulhos 360, rota via Pizuru 21. Decolando ao 90, curva direita, no perfil da Arbor, Arbor Elefa, Aerovia Interceptor, pode conforme o plano. 55 no meio, transponder, controle 6935. Atenção, Guarulhos, 360, via Pedro 21, decola, pista 10, primeira curva pela direita, da Arbor, com Elefa. 55 no meio, transponder, 11935, controle, voo 1074. Confere, portão 2, chame o controle para o posicionar. Portão 2, camarada, obrigada. 6224, quanto cópia? Aprovado, Aracaju 190, decolado 90, com curva pela esquerda, perfil da PUCA, Gemo, poste direto Aracaju. 5524, transponder, controle 6935. Em posição 01, nós temos quando ponto para o posicionar e obrigado pela encomenda. 5716, second foot level 200 to 10150. Now wait for me. Good evening, YB 5716, walk IDM. Perform my arrival, descend to 3,000 feet, altimeter setting 104. Can you maintain 3,000, connection 04, my arrival, and from present position, you are cleared to fly direct Luna position and intercept the localized course. Can you maintain 3,000, fly direct to Luna intersection, altimeter 716, please join localized Luna 810. Posição 2 aprovado, sem um ensaque, 074. Comandante, 074.